Deus, a tua presença eu posso sentir. Nada nem a morte vai me separar de ti. Tu sabes tudo o que passei, como chorei, me senti tão só. Pensei que não aguentaria tanto sofrimento e tanta dor. Mas se hoje estou aqui, é porque cuidas de mim. Deus, preciso de quando não tem mais jeito, pensamos que é o fim. Mas é nesta hora que o Senhor nos diz assim: sou Deus, te conheço, eu nunca te deixo, estou aqui, te ajudo nesta hora, filho, te darei vitória. Sou eu quem cuido de ti. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Acalma meu coração. Deus cuida de mim. Tira toda a solidão. Meu Deus cuida de mim. Jamais me deixa só. Presença não dá pra viver. Se errei, Senhor, eu peço, perdoa-me. Quando dobro os meus joelhos em meio à tribulação, sempre abre os teus ouvidos e ouve a minha oração. Vou louvar-te até o fim, mesmo chorando eu vou sorrir, pois sei, Senhor, que cuidas de mim. Quando não tem mais jeito, pensamos que é o fim. Mas é nesta hora que o Senhor nos diz assim: sou Deus, te conheço, eu nunca te deixo, estou aqui, te ajudo nesta hora, filho, te darei vitória, pois sou eu quem cuido de ti. Deus cuida de mim. Acalma meu coração. Deus cuida de mim. Tira toda a solidão. Meu Deus cuida de mim. De mim, acalma meu coração. Deus cuida de mim, tira toda a solidão. Meu Deus cuida de mim, jamais me deixa só. Deus cuida de mim. Deus cuida de ti, cuida de mim, aleluia. Cuida de mim.